quintais, na mesa do café, no amor dos carnavais, na mão, no pé. Tu estás, tu estás. Teu nome é Yeah.